Confia sempre, vai rolar. É o baralho do sigilo que eu vou roubar. O papo é sempre, vai rolar. Eu vou de cinco contra um, eu vou chorar. Confia sempre, vai rolar. É o baralho do sigilo que eu vou roubar. Confia sempre, vai rolar. Eu vou de cinco contra um, eu vou chorar.